que Cristina volta? Será que fica por lá? Será que ela não se importa de bater na porta pra me consolar? Noite e dia me pergunto, meu assunto é perguntar. Será que Cristina volta? Sei lá se ela quer voltar. Será que Cristina volta? Será que fica por lá? Cheio de saudades suas, procuro nas ruas quem saiba informar. Uns sorrindo fazem pouco, outros me tomam por louco. Outros passam tão depressa que não podem me escutar. Será que Cristina volta? Será que ela vai gostar? Será que nas horas mais frias, das noites vazias, não penso em voltar? Será que vem ansiosa? Será que vem devagar? Será que Cristina volta? Será que Cristina fica por lá? Será que Cristina volta? Será que Cristina fica por lá? Será que Cristina volta? Será que ela vai gostar? Será que nas horas mais frias, das noites vazias, não pense em voltar? Será que vem ansiosa? Será que vem devagar? Será que Cristina volta? Será que Cristina fica por lá? Será que Cristina volta? Será que Cristina fica por lá?